Ontem eu preguei sobre o cativeiro. Irmão, desliga esse ventilador para mim, por favor. Senão, enquanto eu pregar, vai secar aqui minha garganta. Pode mandar ele ali para cima, não tem problema não. Isso. Vê lá. Né? Muito obrigado. E demos uma pausa no cativeiro. Hoje eu quero falar sobre avivamento dentro do cativeiro. Você acredita que pode acontecer? Porque cativeiro é tristeza, é amargura, é dores, sofrimentos, solidões. Tudo que há de ruim acontece dentro do cativeiro, como aconteceu no cativeiro dentro de Israel. Principalmente quando foram arrebatados de Jerusalém, levados para a Babilônia. Aí o negócio que era branco ficou preto. A coisa que era tudo claro escureceu. O céu que era azul ficou céu de bronze. Escute, cativeiro é dor e muita dor. Só que dentro do cativeiro, Deus prevalece com avivamento. Existem motivos, existem razões que Deus vai mostrar para você nesta noite, que mesmo passando por este grande período de dificuldade, você vai sorrir no meio das tribulações. Você vai ter força para cantar no meio das tribulações. Você vai ter testemunho de bênção para dar no meio das tribulações. E é bem verdade que a vida não é só lágrimas de choro e tristeza. A vida também traz outras lágrimas de alegria e de prazer. Nesta noite vai haver um grande avivamento aqui neste lugar. Deus vai dar lágrimas de alegria nos seus olhos aqui hoje. Se você acredita, levante a sua mão e dê um glória a Deus, em nome de Jesus. Ontem à noite eu tomei por base o livro do profeta Ageu. Tomando por base o livro de Ageu, a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu fiz menção que Abacuque não está ligado a Ageu. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. 620 anos antes do nascimento de Cristo, Abacuque e Jeremias foram levantados como profeta. Abacuque foi relâmpago e positivo na profecia. Foi como se fosse uma desculpa, que ele sabia que todo Israel seria levado cativo. Aí ele desabafa dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja vacas nos currais, é um desabafo. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo em cativeiro, vou permanecer crente e temendo ao Senhor. Porém, Abacuque desaparece um momento e Jeremias surge como se fosse um vulto de muita autoridade para profetizar para Joaquim, Acasias e Zedequias. Zedequias depois é torturado por Nabucodonosor. Joaquim, que estava preso, é restituído como governante dentro de Israel. E Jeremias aparece como um grande líder. O rei Nabucodonosor temeu matar Jeremias, porque Nabucodonosor ouviu da boca de muitas pessoas que tudo que Jeremias profetizou era contra Israel e do bem dele. Então ele respeitou Jeremias como um profeta. O mesmo Jeremias chegou a dizer que Nabucodonosor era a vara de correção da mão de Deus. Eu disse ontem à noite que algumas pessoas só vão valorizar o que Deus dá em suas mãos só se passar pelo cativeiro. Se não passar pelo cativeiro, nunca vai valorizar o povo que tem, a grandeza que tem, a glória que tem. Israel deixou tudo isso aí para entrar adorando Baal, Moloque, Milca, Astarote e se prostituiu. Quando foi para o cativeiro, durante 70 anos, Israel clamava para sair do cativeiro e fazia voto todos os dias dizendo que se Deus o tirasse do cativeiro, seriam fiéis, seriam tementes e que respeitariam o santuário e que nunca mais se desviariam da presença de Deus. Escute, tem males que vêm para o nosso bem. Algumas questões de Deus na nossa vida não é para nos destruir. De tanto que Ele nos ama, Deus nos coloca dentro de uma fornalha para nos mudar. Ali dentro nós vamos aprender a obedecer a ordem de Deus. Por amor, Deus vai te quebrar pelo meio. Por amor, porque Ele não quer perder você. Deus tem ciúme de mim, Deus tem ciúme de você. Astarote não vai ficar com você. Baal não vai ficar com você. Milco não vai ficar com você. Moloque não vai ficar com você. E por isso Deus vai ter que agir sério na sua vida, porque está vendo você sair dos projetos dele. Se for necessário, ele te põe no cativeiro. Se tu obedecer, ele não te põe no cativeiro. Fuja de mim, fuja de Maloque, fuja de Baal, para receber a glória de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Ageu profetizou 480 anos antes de Cristo. Quer dizer, Ageu profetizou quando Israel estava saindo do cativeiro. Abacuque profetizou antes do cativeiro. Livro do profeta Abacuque. Quem achou, diga amém. Capítulo de número 3. Versículo de número 17 a seguir. Eu vou ler o verso 17 e toda a igreja lê o verso de número 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada ou seja arrebatada, e nos currais não haja mais vaca. 18, a igreja. Mais uma vez, 1, 2, 3. Todavia. Abacuque solta o desabafo de todos os tempos. Tirou de dentro do seu coração o que estava oprimindo a sua alma. Ele sabia muito bem, no ano 620 a.C., quanto ele, quanto Jeremias, que os dois tinham quase a mesma idade, que uma vez que Israel fosse levado em cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados, algumas pessoas se tornariam firmes em não se desviar da presença de Deus. Aconteceu. A primeira leva para o cativeiro foi 605. Na primeira leva, Nabucodonosor levou Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses quatro que aparecem são os quatro jovens mais belos, mais inteligentes, mais sábios, com mais sabedorias, com mais habilidades, que recebeu um sorteio da mão de Aspenais para morar dentro de Babilônia. Na segunda leva, levado em cativo, segundo a ordem cronológica, foi o profeta Ezequiel, no ano 597 antes do nascimento de Cristo. Ezequiel tinha 27 anos de idade. Neste período, Ezequiel exerceria o ministério sacerdotal com 30 anos. De Jerusalém até Babilônia, 1.200 quilômetros se dava. Porém, a esposa de Ezequiel foi assassinada no projeto ou no trajeto para Babilônia. Nesta escuridão dentro de Israel, houve a segunda leva. Na primeira leva, Nabucodonosor deu ordem para queimar as portas. Na segunda leva, ele deu ordem para derrubar as muralhas. Na terceira leva, ele mandou matar todos os guerreiros de Judá. Porém, a terceira leva foi levada 582 anos antes do nascimento de Cristo. Houve-se um caos dentro de Jerusalém. Nabucodonosor passou a dominar três reinos. O primeiro reino, Israel. O segundo reino, o reino do Egito. O terceiro reino, o reino da Síria. A Síria, ao longo de um século, foi dominadora de Israel. Porém, o projeto de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, era mostrar ao seu pai que ele poderia ser o maior líder do planeta Terra. Porém, havia a segunda parte da Índia que Nabucodonosor não conseguiu dominar por inteira. Nesta segunda parte, existia um homem que dominava sobre ela, o rei Assuero, sobre 127 províncias. A Índia era o sonho maior de Nabucodonosor, depois de Jerusalém ou depois de Israel. Porém, não teve ele a sorte de dominar o solo da terra. Nabucodonosor acabou o seu reino. Mas eu disse que Deus pode fazer avivamento dentro do cativeiro. O mesmo profeta Abacuque recebeu uma revelação de Deus, sem mesmo saber que toda a nação seria entregue na mão de um tirano destruidor. Nabucodonosor mudou os projetos, mudou o nome dos rapazes, trocou a filosofia da doutrina de Jerusalém, manipulou as obras sagradas de Deus, acabou com a riqueza de Israel, resgatou todo o ouro para dentro de Babilônia e assumiu a grandeza que não era dele. Daniel, Azarias, Ananias e Misael, seus nomes foram trocados para Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que são considerados deus pagãos, deus da prostituição, deus da lua, deus do sol e deus das trevas. Porém, mesmo trocando seus nomes, eles não perderam a crença, a obediência e o temor a Deus. Eram quatro adolescentes morando debaixo do jugo de Nabucodonosor, mas a fidelidade diante de Deus vale mais, prevalece. Ter temor a Deus e desejo de servir a Deus prevalece acima de qualquer coisa. Se eu posso ser crente dentro de Belo Horizonte, posso ser crente dentro de São Paulo. Se eu posso ser crente na capital paulista, posso ser crente no Rio de Janeiro. Se eu consigo ser crente no Rio de Janeiro, posso ser crente no Ceará, no Recife, em qualquer lugar. Nada muda a legítima crença que está dentro do meu coração. Uma vez vacinado pelo desejo de adorar a Deus, Nabucodonosor terá poder de trocar seu nome, terá poder de trocar a sua filosofia, terá poder de trocar seu costume, mas não vai trocar o verdadeiro Deus a quem você adora. Se você tem certeza, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quando eles estavam dentro de Babilônia, Deus olhou para Nabucodonosor e disse: vou mostrar um avivamento pecuário aqui, bem peculiar, bem pequenininho, dentro de Babilônia. Houve um dia que o rei teve uma grande grandeza, e o rei estava abismado com Daniel. Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidenego, não era tanto assustador do rei. Mas o rei, quando viu Daniel na sua sabedoria, ele pasmou, houve um grande temor, principalmente quando um dia o rei teve um sonho, dormiu, sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, braço de prata, ventre de bronze, perna de ferro e pé de barro. Uma pedra foi cortada, esmiuçou o pé da estátua. Aí o rei acordou, chamou seus adivinhos, seus magos, porque o rei na época tinha costume, quando acordava, sentava no seu trono, os magos, os adivinhos faziam volta sobre ele e queria saber o que era que ele sonhava para interpretar o seu sonho. Todos vieram, a hora foi se passando, a tarde foi chegando, ninguém soube o que o rei sonhou, até que houve uma grande perturbação na mente de Nabucodonosor. A ira levantou-se no seu coração e ele disse: eu preciso saber o que foi que eu sonhei. Eu quero saber o que foi que eu sonhei e como eu sonhei. A maior crítica dentro de Babilônia foi a das tais. Como é que nós vamos falar aquilo que tu sonha, mas tu não lembra? Como é que tu queres que a gente interprete um sonho que tu nem sabe o que foi como sonhou? Arióx andou dentro do Palácio Real, uma das sete maravilhas da terra. Era o Palácio de Nabucodonosor, jardim suspenso. Arióx anda de um lado e anda do outro. Era chefe dos eunucos, bate de festa com Daniel. Daniel pergunta: o que foi, Arióx? Ele disse que o rei está preocupado porque teve um sonho, não sabe o que sonhou, quer saber o que sonhou. E disse mais: se ninguém disser o que foi que ele sonhou e não conseguir interpretar o seu sonho, ele vai mandar nos matar. Como você também faz parte da corte dos reais e faz parte de todos os magos de Babilônia, até você vai morrer também, Daniel. Naquele momento, Daniel chamou Arióx e disse: me apresente diante da presença do rei. Eu quero falar com ele. Tu quer falar o que com ele? Ele disse: eu vou pedir um tempo para ele. Eu quero saber se ele me dá algumas horas, alguns minutos, algum instante, para mim falar com meu Deus. Porque todo mundo já falou com Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus da mata, Deus das trevas, Deus da luz. Mas ninguém ainda falou com meu Deus. Ninguém me deram a chance de falar com meu Deus. Me apresente. Arióx pega na mão de Daniel, conduz Daniel na presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor diz para ele: o que deseja? Ele disse: eu sou informado do teu sonho, mas tu não sabe o que sonhou, só sabe que sonhou, mas não lembra como sonhou. Porém, eu não fui consultado. Eu quero que o Senhor me dê um voto de confiança. Eu quero que o Senhor me dê um tempo para me buscar ao meu Deus. E o Deus a quem eu sirvo há de me dizer o que foi que o Senhor sonhou. Acredita nesta palavra? Ele olha dentro do olho de Daniel e diz: é, eu acredito. Só que tem uma coisa, eu vou lhe dar até tal hora. Se você não conseguir interpretar, cabeça de Arióx, cabeça de todos que estão aqui, serão arrancadas por sua causa. Os amigos de Daniel naquele momento passaram a perto. olharam para Daniel como se dissessem: e aí, Daniel, tu nos coloca uma enrascada. Porque se Deus não te disser o que foi que ele sonhou, e vai que ele não sonhou e está inventando que sonhou, está com raiva da gente e está querendo nos matar. Pode ser algum problema. A gente vai morrer. Morre ele, mas você. Daniel disse: deixa comigo. Eu tenho três colegas, Satraque, Mesaque e Abidenego, que gostam de orar igual eu oro. E se vocês não sabem, eu oro três vezes ao dia. E eu vou falar com meu Deus, que eu tenho muita amizade com ele. Não estou um pingo suado, nem batendo joelho, nem passando mal. Vou falar com meu Deus. E o meu Deus vai ouvir as minhas orações. Naquele momento, Daniel chama Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Passa o problema para eles. Eles estão tendo problema. Diz: é sério, se até tal hora Deus não falar conosco, vai arrancar nossa cabeça. Nós vamos morrer. Eu quero que vocês façam aliança comigo. Quantos aqui topam orar? Estopamos orar, vamos orar. Daniel dobra o joelho e vai falar com Deus. Acabando Daniel de curvar-se diante da presença do Senhor, lá vem Deus andando com os pés mansos e suaves, e diz: eu vim aqui te dar uma notícia, Daniel. Vou fazer uma fofoca celestial. Eu vou entregar o que foi que eu coloquei na mente de Nabucodonosor. Mistério eu só revelo para quem ora. Mistério só revelo para quem se curva. Mistério só revelo para quem se dobra. Aleluia. O que foi, Senhor? Me fala. Olha, Nabucodonosor, ele teve um sonho assim. Eu coloquei uma perturbação na mente dele. Eu dei para ele uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, braço de prata, dente de bronze, perna de ferro e pé de barro. Mas fica tranquilo, lá vem uma pedra. Aí a pedra foi cortada, bateu no pé da estátua e esmiuçou. E tem mais uma coisa, diz para Nabucodonosor que eu, o Senhor, é quem coloca o homem no trono. Muito bem, está ouvindo? Sim, tem mais. E quando eu me invoco com a rebeldia do homem, eu não tiro ele do trono, eu arranco o trono dele para ele cair sentado e se quebrar inteiro. É eu que arranco o homem do trono, eu acabo com a vida do homem. Diga para ele tudo o que ele sonhou. Quando Daniel se apresenta, seus colegas estão diante dele assustados. E aí, Daniel, Deus te revelou, Deus falou, estamos na tua mão, nossa cabeça está na tua mão. Se Deus não falou, vamos morrer. E você sabe que crente não quer morrer. Tem crente assim: ah, que vontade de ir para o céu. Eu tenho tanta vontade de ir para o céu. Só que ninguém quer morrer para ir para o céu. Todos nós queremos ser arrebatados do vivo da Silva. Quem crê nisso, levante a mão e diga amém, pastor. Eu me lembro que teve uma irmã na minha igreja. Deixa eu repetir essa experiência. A irmã chegou toda nervosa porque o marido batia nela. E coitadinha, dava dó. Ai, pastor, eu quero morrer, não aguento mais. Eu quero morrer. Aquilo me irritou, de tanto que ela pediu a morte. Crente não pode pedir a morte, é dar o braço a torcer a Satanás. Eu disse para ela: irmã, vamos na rua. Eu tinha um cadete na época, branco. Aí coloquei ela na rua, ela desceu. Eu disse: o que foi, pastor? O senhor quer? Eu disse: a senhora fica no centro da rua. Eu vou dar ré no meu carro, mais ou menos 100 metros. Quando eu ver que dá para a senhora morrer, eu vou acelerar com tudo e te esmagar. Ela olhou para mim, regalou os olhos e disse: o sangue de Jesus lhe repreenda, pastor. Não quero morrer assim, não, é mentira. Todos nós queremos ser arrebatados vivos para a glória e honra do nome santo do Senhor. Ninguém quer morrer, eu não quero morrer. Pega na mão do irmão que está do lado e diz: eu não quero morrer, não. Diga para ele: eu quero ser arrebatado vivo. História de morrer, deixa para quem quer morrer para lá. Aí Daniel se apresenta e diz: e aí, ninguém foi que eu sonhei? Assim diz o Senhor: tu sonhaste com uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, braço de prata, vento de bronze, perna de ferro, pé de barro. Uma pedra cortada pelo amor sem existência. Bate no pé da esquadra e os mil zoeiros inteiros. Verdade ou não é? Disse: é. Tem mais uma coisa, eu deixo aqui da interpretação. Conjuro e correção monetária. Porque quando Deus fala completo. E quando Deus quer abençoar, Deus não manda de conta gota. Deus manda chuva e chuva para se molhar, para se encharcar. Cabeça de ouro é o teu reino. Aí ele gostou. Quando disse que cabeça de ouro era o reino dele, era o reino mais frioso da terra, depois do reino de Salomão, para quem não sabe. Peito de prata, braço de prata serão os medos e os pesos que foram levantados pelo rei Ciro para derrotar Nabucodonosor no ano 539. Dente de bronze, perna de ferro e pé de barro seria a Grécia depois do Império Romano, que faz parte do arrebatamento da igreja. A perna de ferro é o império do anticristo. O pé de barro é o falecimento do reino do anticristo. Quando Daniel conta a história para Nabucodonosor, seus olhos lagrimejam. E ele diz: e tem mais uma coisa, Deus é quem exalta um homem e que revela o oculto e o que está profundo em trevas. Se tu não sabe, foi ele que te colocou nesse trono. Agora, se tu não sabe, ele também tem poder de arrancar o trono da tua vida. A Deus pertence a revelação. O avivamento inicia-se dentro do próprio cativeiro. Nabucodonosor, naquele momento, chamou todos os adivinhos, todos os astrólogos, e disse: pessoal, porventura há algum Deus dentro de Babilônia que nós devemos adorar, a não ser o Deus que Daniel adora e serve? Eu quero que todos dobrem o joelho a partir de agora e adorem o Deus de Daniel. Até eu vou ter que adorar. Ei, irmão, dentro do cativeiro o inimigo vai ter que se curvar diante da presença de Deus. Deus não te colocou no cativeiro só para derramar lágrimas. Deus te colocou no cativeiro porque ele quer esfregar você na cara de Satanás e mostrar para Satanás que ele vai te abençoar. Dentro do cativeiro tem gente que não acredita que a vitória virá, mas dentro do cativeiro o brilho da glória resplandecerá sobre o teu rosto. Levante a tua mão, glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Cativeiro vai te dar moral para a tua existência. O avivamento continua dentro do cativeiro. Daniel passa da sua juventude. A idade de Daniel agora é uma idade bem amadurecida. O reino de Nabucodonosor se descambalece no ano 539 a.C. O império do Medo e dos Persas passa a ser dominante. Mas neste período há um período que se chama prólogo, que é o prolongamento da ressurreição de um império que estava decadente sobre as trevas. A Bíblia diz que Belsazar passa a reinar dentro da terra. Quando Belsazar passa a ser um grande dominante, agora Daniel passa a ser um dos maiores líderes reconhecido dentro de Babilônia. Houve um dia que Belsazar pegou as talheres do Senhor, pegou a taça de ouro do Senhor, pegou tudo que Deus tinha de melhor do santuário, pegou os copos do Senhor, colocou vinho da prostituição, pegou os talheres do Senhor e colocou em cima da mesa junto com as mulheres prostitutas. Naquele momento agora, com Belsazar, imaginava que avivamento não estava dentro de Babilônia. Deus, em respeito a Daniel, mostrou que avivamento acompanha a crente até dentro de cativeiro. Aleluia! Naquele momento, quando Belsazar está se deleitando no reino da prostituição, ele olha para a parede que ficava do lado do norte. Uma mão sem existência, com um dedo apontado, escreve na parede: Mene, mene, tekel, frassim. Ninguém conseguiu decifrar o dedo do Senhor. A Bíblia diz que Belsazar tremeu, bateu seu joelho no outro porque temia aquela grande revelação. Inimigo vai se assustar quando vê Deus trabalhar em prol da tua vida. Até então te descartam, até então te diz que tu és um zero à esquerda, até então te diz que tu és um incondicional sem capacidade, até então ninguém te dá um voto de confiança. Só que Deus vai moralizar a tua chamada, Deus vai moralizar a tua carreira, Deus vai moralizar o teu brilho. Inimigo vai ver a grandeza do Deus que tu serve. Tu não vai passar vergonha dentro de Babilônia. Ao contrário, tu serás levantado como líder superior. Tu não vai ficar como cauda, tu serás levantado como cabeça. Tu não vai ficar como capacho, mas tu vai ser levantado como governador. Tem gente que está colocando o carro na contramão para ver se tu não passa. Mas se não tirar o carro velho da contramão, Jeová vai te encher de fogo por dentro e por fora. Tu vai atropelar o reino de Satanás. Quem acredita, levante a mãozinha, glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Oh, bendito é o nome do Senhor. E agora, Belsazar tem que chamar Daniel para interpretar a grande revelação. Dentro do cativeiro, avivamento pode acontecer. Daniel se apresenta e ele diz: o que é isso que foi escrito na parede? Eu não entendo. Daniel disse: pesado foste na balança, encontrado em falta, o teu reino será dividido. O império haveria de acontecer. A pedra deveria de ser rachada ao meio. O grande avivamento, vem o grande rei Dário. Dário se torna amiguíssimo de Daniel. Quando Dário começou a reinar, Daniel tinha seus 70 anos de idade. Era um senhor de idade. Já era um senhor que estava orando 3 vezes ao dia, com as suas mãos levantadas para Jerusalém, e dizia: Senhor, tira meu povo de Babilônia, nos leva para Sião, Senhor. Perdoa as falhas de Sião, perdoa as falhas dos nosso Deus, perdoa as nossas fraquezas, estamos com saudade de cantar, estamos com saudade de orar, queremos voltar para o mesmo lugar de adoração. Mas teve um dia que os medos e os pesos se reuniram, aqueles que eram contra Daniel. Deixa eu chamar sua atenção aqui, toda pessoa que se destaca em qualquer lugar, seja na obra ou na área secular, uma vez que você se destaca levantando opositores contra você mesmo. É você crescer e dois levantar-se do seu lado para puxar seus braços para que você não cresça. Sempre assim, enquanto você não aparece, você é um zero à esquerda, é um desconhecido, ninguém te dá atenção. Agora, quando Deus te abençoa, que Deus engrandece a tua vida, logo aparece a mim. E uns alheios que começa a colocar ciladas na sua caminhada, começa a colocar projetos para você ser pegado em cilada, começa a inventar calúnia para ver se você para, começa a inventar fofoca afiada para ver se você desanima. Mas tudo isso aí é dor de cotovelo, porque está vendo que tu vai crescer, e só Deus para parar você, só o tempo certo para parar você. E essas pessoas estão com medo do teu sucesso, essas pessoas estão temerosas com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Agora te digo nesta noite, operando Deus, quem é que vai impedir? Essas pessoas não vão impedir o sucesso da sua caminhada. E agora, Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí alguns amiguinhos, porque Daniel agora era líder do povo, Daniel era prefeito dos medos e dos persas, se destacou tanto dentro de Babilônia quanto no reino opositor. E agora, os colegas chegaram diante do rei Dário e disseram: Dário, nós queremos lançar aqui um projeto em homenagem a você, em homenagem à tua grandeza. Nós queremos fazer um negócio. Daqui a 30 dias, qualquer homem que for pego adorando a outro Deus será lançado na cova dos leões. Durante 30 dias, todos deverão prestar honra apenas a ti. Se alguém quiser adorar, deve adorar a ti. Mas isto tudo era uma trama para pegar Daniel. Tudo isto era uma trama para eles acabar com Daniel. Sabe por quê? Porque Dário era uma pessoa amigável e Daniel era um amigo mais íntimo do rei Dário. E tem gente que tem ciúme de alguém, tem gente que tem inveja de alguém, principalmente quando vê Deus levantar alguém para te ajudar. Quer tirar você de linha, quer tirar você de rota, quer tirar você de trajeto, mas não vai conseguir. Dário ama Daniel, só que Dário esqueceu que Daniel orava 3 vezes ao dia. Dário confirmou: pega meu anel, eu assino a carta. E assinou, carimbou, e disse: pode fazer isto. Quando foi no dia seguinte, eles passaram a frente da casa de Daniel. A janela da casa de Daniel estava aberta, e Daniel estava no seu braço para Jerusalém, e dizendo: Senhor, nos leva de volta para Sião, leva teu povo para cantar novamente, Senhor. Quando eles viram Daniel orar, entraram dentro da sua residência e disse: detido, cale a sua boca. Daniel se levanta porque não sabia, e disse: o que é que foi? Nós criamos uma lei, e foi carimbada pelo próprio rei Dário, o homem que fosse pego durante 30 dias, neste período, adorando a outro Deus, deve ser lançado na cova dos leões. Parece que eu vejo alguém olhar para Daniel e dizer: até que fim conseguimos montar um esquema para acabar com você, até que fim conseguimos montar um esquema para tirar você de Babilônia, até que fim conseguimos montar um esquema para arrancar a sua amizade entre Dário. Se Dário quiser agora falar com alguém, tem que falar com a gente. Com você não, Daniel. Nós não aguentava mais ver a tua comunhão com Dário, nós não aguentávamos mais ver aquele chega de você, Dário, só você aparece. Quando Dário queria tratar de um assunto, Daniel, quando Dário queria sentenciar, Daniel, quando Dário acordava, dizia: cadê Daniel? Quando Dário ia dormir, dizia: cadê Daniel? Tudo era Daniel, nós não aguentávamos mais. O negócio é verdade, Daniel, nós tínhamos muita inveja de você. Agora, quando tu vai ser comido por leão, nós não temos um pingo de inveja. Leão vai te comer, Daniel. Aqueles leão que ficaram naquela cova estavam mais de 20 dias sem se alimentar. Isto quer dizer que na ordem da pela cadeia alimentar. O leão só pode ficar 10 dias sem colocar a carne fresca sobre a sua boca. 20 dias, leão começaria a comer um ao outro. Como escaparia Daniel? Como sairia Daniel? Não é fácil. Você vê um bando de pessoas. Você não errou. Você não falhou. Você não pecou. Você não fez nada errado. E ser julgado agora inocentemente, sem fazer nada. Oh, meu Deus do céu. Você sabia que tem muitas pessoas vivendo nos dias atuais assim? Não erraram. Não falharam. Não pecaram. Mas simplesmente alguém percebeu que ele se destacaria demais. Montou um esquema assassino e disse: vamos destruí-lo, vamos funilá-lo, vamos acabar com ele. Deixa eu te dar uma resposta. Mexer com quem é fiel é mexer com o próprio Deus. Tocar em quem é fiel é tocar em próprio Deus. Não se toca em crente fiel. Levante a mão direita para o céu, irmão. Levante, diga bem alto: não se toca em crente fiel. Não mexe. O problema de algumas pessoas é que não tem a mesma capacidade que Deus te deu. Algumas pessoas não têm a mesma graça que Deus te deu. E aí eles se invejam, aí se enciumam e vão fazer de tudo para te matar. Vão fazer de tudo para te acabar. Só que são pessoas perigosas. Faz parte da equipe de Osama Bin Laden. Se prepararam. Eles mesmo não tiram a tua vida. Eles vão arrumar outros de longe para te matar. Para depois lavar as mãos que nem Pilatos e dizer: foi inocente. Já estão arrumando leão para te comer. Já estão arrumando leões para te engolir. Já tem leões passando fome. Não vê a hora de te devorar. Só que leão vai ter que aprender algumas lições. Quando Deus capacita, capacita. Quando Deus levanta, Deus levanta. Quando Deus exalta, Deus exalta. Quando Deus abençoa, Deus abençoa. Operando Deus, quem impedirá? Decretando Deus, quem revogará? Carimbando Deus, quem arqueará? Apagar ninguém. O que Deus falou ao teu respeito passará dos céus e a terra, mas as promessas não hão de passar. Pode se levantar o presidente da república, o que é teu é teu. Pode se levantar Baal, vai cair. Pode se levantar Moloque, vai derreter. Pode se levantar Tranca Rua, Sucaveira, Maria Mulambo, Maria Mulambeira, Zé Pilindra, Pilintreira, Cruz, Credo, Credo Cruz. Se levanta teu bairro, se levanta tua nação. Pode se levantar teu estado. O que Deus te prometeu vai acontecer. Coisa é verdade, irmão Sebastião. Se tu não pode ser como eu, faz a tua parte. Se eu não posso ser como tu, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Meu querido irmão, se tu tem inveja de mim, é um particular teu. Vai buscar o mesmo Deus que eu busquei. Vai pedir a mesma graça que eu pedi. Mas pelo amor de Deus, não tenha inveja do irmão para matá-lo. Deixa Deus abençoar. Se Deus está abençoando, que te abençoe mais. Se Deus está te dando, que te dê mais. Se Deus está te levantando, que te levante mais. O que é teu? Meu Deus! Oh, o sangue de Jesus te repreenda nesta noite. O que é teu é teu. Tu não vai perder o que é teu. Ei, meus irmãos, fizeram a trama. Pegaram Daniel e disseram: e aí, se defende, Daniel. Tu foi sentenciado. Olha aqui, Daniel, dá uma olhada. De quem é esse carimbo? Daniel olha e diz: é do rei. De quem é esse anel? É do rei. De quem é essa assinatura? É do rei. Ah, pois é, tu está sendo sentenciado pelo teu melhor amigo, o rei Dário. Não tem como revogar. Está aqui a carta, você desobedeceu. Para onde é que vocês vão levar? Para a cova dos leões. Quando os leões estavam lá 20 dias com fome, barriga seca, as costelas estavam mastigando uma outra. Aí Deus olhou para um anjo e disse: desce na cova. Conversa com os leões, porque são os nossos amigos. Pergunta para o leão se ele prefere comer um ou comer mais de 10. O anjo desceu, chamou o leão no canto da secretaria e disse: leão, tu prefere comer um? Daniel, não vale a pena comer. Daniel ora muito, jejua muito, é um crente magrelo, sem gordura, não tem colesterol. Daniel é um crente diet, não dá para comer, você não vai sentir gosto. carne, tem carne, Daniel. Leão, vamos fazer uma aliança. Se tu não comer, Daniel, a gente vai mandar de caçamba entrar aí dentro. Então, tudo gordinho. Eles não fazem nada, fica só procurando fofoca e conversa afiada para acabar com a vida dos outros. Tá tudo gordinho aí. Topa? Leão disse topa. Assina aqui, põe a patona. Dá o brado. Chegaram na cova do leão, todo de pancinha, de dedo abrido com ele. Leão tem tudo lá, de beicão aqui. Empurrou o leão. Cai de fecha de preto. Daniel caiu, bateu a poeira, o anjo já deu um abraço nele e disse, estou te recepcionando. Já fiz uma aliança aqui com essas leões vaiadas que tá tudo com fome. Ninguém vai te comer. E tem mais, se eles quebram a aliança, Deus me deu uma ordem para fechar a boca deles. Tudo bem, leão, leão, tudo bem. Leão deu uma olhada para Daniel, aquele que é magrelo, sem gordura, sem colesterol, sai, seco, sem açúcar, sem sabor, só jejum em oração. Disse, isso aí não vale nem a pena, uma patada e sair vira 10. O anjo disse, calma, até amanhã vocês vão ver o prato que Jeová está mandando. Avivamento dentro do cativeiro. Cativeiro não foi feito para te matar. Cativeiro foi feito para tu conhecer o poder e a grandeza de Deus na tua vida. Rei Dário ficou chorando, não acredito. Vocês jogaram meu amigo Daniel na cova dos leões. Jogamos o amigo Daniel na cova dos leões. É sim. E tu sentenciou. Dário entrou dentro do quarto e disse, a partir de agora não quero almoçar, não quero beber, não quero comer. Eu vou jejuar a noite inteira pelo teu amigo Daniel. Não é justo. Fizeram uma trama para jogar Daniel. Como vocês tomar? Eles olhavam e diziam, tu é rei, falando tu, não pode revogar, tu assinou e decretou, está aqui. Quando orou, jejuou a noite inteira e chorou, de manhãzinha, ele levantou, o sol estava nascendo, ele disse, eu vou lá na cova dos leões, eu tenho certeza que o Deus a quem Daniel anda servindo, ele pode livrar Daniel da boca do leão. Aí ele chegou sem esperança, sem razão, meio assustado, e disse, Daniel, o Deus a quem tu serve, Daniel, ele te livrou da boca do leão. E parou, calou-se e disse, se ele estiver vivo eu vou escutar, sem esperança. Quando ele se cala, a voz de Daniel lá dentro, sim, ó rei, o Deus a quem eu sirvo, não só me livrou da boca dos leões, como mandou seu anjo e fechou a sua boca. Dário levantou suas mãos e disse, glória a Deus, o Deus de Daniel, chame os homens que jogaram Daniel na cova dos leões, chame eles agora, eu quero saber quem foi, chame eles, chega diante do rei, já disse, pois não rei, quer que abra a cova para quê? Para ver se sobrou pelo menos o osso, ele disse, abre a cova, quando abriu a cova, Daniel estava livre, limpinho, bonito, abençoado, nem roupa rasgada, nem cheirando a leão. Além de tudo, puderam ver um baita de um anjo do lado de Daniel, com a mãozona dizendo, leão, prometeu, tá prometido, dá só uma olhada na platada aí. O rei Dário disse, arranque Daniel da cova dos leões. Agora, quando eles foram tirar Daniel, a Bíblia diz que os leões já atacaram os inimigos de Daniel. Quem fez cova pensando que tu ia morrer, se enganou, tu não vai morrer dentro dela. Grande é o livramento de Deus na tua vida. Aleluia! O mal que me fizeram é o bem que me trouxeram. O mal que me fizeram é o bem que me trouxeram. Todo mal que foi produzido contra a tua vida, não desanimas, não pare, levante a sua cabeça. Leão não vai te matar, nem vai te engolir. Tu ainda tem uma grande obra para fazer diante de Deus. Levanta teus dois braços e agradece a Jesus de Nazaré. Recebe o que Deus te dá. Oh, aleluia, oh, aleluia, avivamento dentro de cativeiro, avivamento dentro do cativeiro. Vai ter alguns refúgios que Deus vai mostrar a grandeza da tua vida. Cativeiro vai receber o que nunca recebeu. Crente em cativeiro é para esmagar a tristeza. Crente em cativeiro é para pisar em cima da amargura. Crente em cativeiro é para humilhar as afrontas de Satanás. Cativeiro não é para a tua derrota. Cativeiro é para a tua vitória. Levante a mão direita para o céu. Para o céu. Diga bem alto. Cativeiro não é para a derrota. Cativeiro é para a minha vitória. Dê um abraço em quem está do seu lado. Diga para ele, cativeiro não é para a tua derrota. Cativeiro é para a tua vitória. Uramandakandaraya. Adore o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem línguas estranhas, fala mistério diante de Deus. Aproveita, porque cativeiro não é para te matar. Cativeiro é para tu ter experiência diante do Senhor. Experiência. Ei, cativeiro, o fogo também não queima. Eu contei a história de Daniel, mas eu vou fazer aqui um retrocedimento na história de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Por causa de uma estátua que Nabucodonosor levantou, deu um decreto próprio rei Nabucodonosor, que todos diante de Babilônia curvasse diante da estátua do rei, e aquele que não se curvasse ao tocar do pífaro e dos tambores fosse lançado na fornalha de fogo ardente. Sim, havia três, Sadraque, Mesaque e Abidenego. O rei de Babilônia pensou que cativeiro era para a morte, e não é. Cativeiro é para inimigos saber que Deus existe. E naquele dia deu uma ordem. A ordem foi plena em todo o plenário. Todos se curvem diante da estátua do rei. Na tarde, ao tocar o pífaro e batido dos tambores, todos devem adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas quando os guardas perceberam, havia três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidenego, que não estavam nem se lixando com a estátua, nem com o tamanho dela. Não estava nem se importando se era de Nabucodonosor ou de onde era. Se era da Babilônia, da Grécia ou da Índia. Nem se importaram. Não se curvaram. No segundo toque, se apresentam diante deles os magistrados. Eles fazem uma pergunta e diz: olha, todos aqui têm que respeitar a ordem soberana do rei de Babilônia. Tocando, dobre-se. Tocando, curvem-se. Eles disseram: nós não vamos se dobrar diante disso, não. Não vamos se curvar. Não tem como fazer nossa cabeça para se dobrar diante dessa situação. Não tem como. Só se dobramos diante do nosso Deus e não diante de estátua de seu ninguém. Aí os fofoqueiros, que é desde aquela época, correram diante de Nabucodonosor e disse: vamos buzinar no ouvido dele. E disse: ó rei, tem três rapazinhos que o senhor mandou vir de Judá, está aí no reinado, e não está de acordo em se dobrar diante da sua estátua. Está dizendo que só pode se dobrar diante do Deus deles. Só que o senhor deu um decreto que aqui dentro da Babilônia Deus não existe. O Deus aqui é o nosso Deus e os nossos deuses. E eles não vão se dobrar. Na boca dos outros, chame. Aí se apresentaram. Quando se apresentaram, olhou no rosto dos três rapazes e disse: vocês são tão novos para morrer. Vocês têm tanto futuro pela frente. Me obedeça e eu vou abençoar vocês. Me obedeça e eu vou dar tudo que vocês precisam. É nada demais se curvar diante da minha estátua. Obedeça. Se curvem. E aí vocês verão a minha grandeza. Quem é que pode vos livrar da minha mão? Quem é que pode vos fazer escapar da minha fornalha de fogo ardente? Aí sempre no meio de três rapazes tem um mais enxerido, tem um mais afoito, tem um calminho, tem um nervosinho. O nervosinho é aquele que na hora da briga ele faz o espatalhaço. Só que na hora do vamos ver, é o primeiro a correr. E tem aquele exclusivo que não fala nada. Só que quando passa para cima, passa para decidir. Ou ele morre ou ele ganha. Aí alguém apareceu e disse: ó rei Nabucodonosor, o Deus a quem nós servimos. Isso aí ele falou igual mineiro de boca cheia. O Deus a quem nós servimos É um Deus que pode nos livrar da tua mão e também da fornalha de fogo ardente. Não nos importa, não vamos te dobrar. Quer dizer que não vai te dobrar? Não vamos. Então vai morrer tostado. Vai virar churrasco evangélico da última hora. Isso não tem problema. Pode fazer de nós três churrasquinho. Disse a Moisés. Toca o pifre. Tu, bate o tambor. Todo mundo se curvou. Ai, que estátua linda, maravilhosa, saborosa, gostosa. Estaltinha. Ai, que coisa fofa. Todo mundo era puxa, puxa. E estava com medo de Nabucodonosor. Os três ficaram igual aço. Irritaram de se dobra. Tentaram enxergar. Pra cá. Pra lá. Se dobra. Aí, ô rei, ele não se dobra não. Tá tudo. E aí? Abre a fornalha e vamos inaugurar. Os primeiros a ser jogados. Os pentecostais de Jeová. Vai morrer tostado. Churrasco evangélico. A fornalha tinha quatro repartições. Ela aquecia dos quatro lados. Eles eram tão burros que quando criaram a fornalha, esqueceram de criar a entrada para alguém jogar. Quem foi jogar, ele morreu queimado. Os três. Quando os três caíram dentro do fogo, Nabucodonosor deu uma olhada, os guardas deu uma olhada e disse: ô rei! O senhor mandou jogar quantas? Ele disse, só três. Tem certeza? Ele disse, três. Eu venho conjecturar que quem sabe alguém disse, o senhor já tinha colocado Daniel ali dentro, por favor. Por quê? Dê uma olhadinha aqui. Um, dois. Vamos alfabetizar. Um, dois. Três. Ué, quem é aquele quatro ali? E o quarto era bem folgado. O quarto pegou na mão dos três e disse: vamos fazer aqui um shopping center, não tem problema não. Vamos passear na presença do inimigo. O mundo está se acabando. Tsunami, meteoro, terremoto. A América está de ponta para o ar. Paquistão nem se fala. Está tudo se acabando. E aonde pode ir lá, se lá tiver um crentinho, gritando. O quarto homem disse que vocês já passearam alguma vez? Não, me dá a mãozinha. Grudou. E disse, diante do inimigo a gente tem que debochar. Sei. Inimigo não vai levar de graça, a gente tem que anarquizar dele. Me dá a mão. Nem camisa, nem meia, nem cabelo vai queimar. Vamos passear. Nabucodonosor olhou e disse, está debochando de mim, hein? Você, até você, seu quarto, vai morrer queimado. Aquece sete vezes mais. Sete vezes, quando aqueceu sete vezes mais, 490 graus de temperatura. Aí o ar-condicionado do céu entrou em ação. Prepara-te, porque nenhum mal vai a gente. Ei, se passares pelo fogo, chama nenhuma será em ti. Se passares pelas águas, não te submergerão. Pode receber essa promessa. Vai haver avivamento dentro do cativeiro. Tu não vai morrer. Cativeiro não é para a morte. Diga bem alto, cativeiro é para a vida. Segura bem direitinho na mão dela. Aperta assim. Aperta. Diga, irmã. Diga, irmão. Vamos debochar do inimigo. Diga assim. Chega. Ele debochar de nós. Vamos passear. Com o quarto homem. No shopping center. Pegando fogo. Levante a mão agora, o nome do Senhor. Glorifica o nome dele. É assim que ele vai fazer. É assim que ele vai fazer. Vai te engrandecer. Enaltecer teu ministério. Lá dentro da fornalha, nada vai te acontecer. Lá do outro lado da Babilônia, no final de vida de Daniel, lá do outro lado da Babilônia, estava o rei Assuero reinando sobre 127 províncias. Só que dentro da Índia havia uma parte de cativos que não entraram para a Babilônia, porque tudo indica que uma parte da Índia foi dominada pelo tirano Ciro e Nabucodonosor, e algumas partes de cativos também se refugiaram lá do outro lado de países estranhos, como na Índia. O rei da Índia, que era chamado Assuero, 127 províncias, era um mega de um reinado que ele tinha. Ele tinha alguns judeus cativos sob o seu comando. Aí teve um belo dia que, nesse período do cativeiro, Assuero dominando, chamou todos os seus amigos, deu ordem para os seus empregados, Tigitã, Pérez, Cazená, Adimatá, Cazena, Sartá, Magá, todos eles participarem, para convidar os homens, todo o reino, para um grande banquete, banquete muito diferente. Era convidada a sua rainha, as moças, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Porém, naquele dia, a esposa do rei Assuero, a rainha Vasti, resolveu fazer greve e disse que não ia atender o pedido do rei Assuero. Naquele dia que ela não quis atender o pedido do rei Assuero, nervosa, com dor de cotovelo, com raiva do esposo, ela disse: eu vou também ter as minhas decisões. Chamou suas mulheres, chamou Agai, que era um dos seus chefes do seu eunucos, e disse: nenhuma das mulheres vai para o banquete do rei. Eu quero também ter o mesmo banquete no meu reinado. Segundo a Bíblia Sagrada, no dia do banquete do rei Assuero, as mulheres da rainha Vasti não compareceram. Então Tatenai, Atimatá e Cazena compareceram diante do rei Assuero e disseram: isso não vai te caber bem. Se a tua esposa legítima não obedeceu a tua ordem, a partir de hoje, todas as mulheres não obedecerão mais os seus maridos. Destitua ela do reinado. Só existiam três ocasiões para Vasti perder o seu trono. A primeira, no reino de Assuero, a rainha não era hereditária, não vinha de pai nem de mãe. A rainha era elegida por política. Então, Assuero tinha poder de demandá-la. Em segundo, a Vasti não tinha poder sobre o reino. A rainha era simplesmente a coroa do rei, honra para ministério. Ela não podia dar ordem às mulheres. Também tinha a segunda oposição para perder o seu reino. Em terceiro, a Vasti não mandava em si. No passado, na Índia, a mulher tinha 13 tipos de obediência ao seu marido, e a primeira era obedecer a primeira ordem legítima do rei. Desobedeceu, aí fizeram a cabeça do rei. Por mais que Assuero lhe amava, Assuero foi infectado para não querer mais ela. Disseram: destitua, tira ela de ser rainha. Tem muitas moças bonitas, escravas, que estão morando aqui dentro do teu reinado, que são cativas, e pode muito bem elas ser a tua rainha. Faz um desfile. Naquele dia, Assuero deu uma ordem para que os seus melhores mordomos, Tigitã e Pérez, que eram dos chefes do eunuco, como Cazená e Adimatá, que era o eunuco oficial das moças, fizesse um concurso de moda. A moça mais bonita diante dos olhos de Adimatá seria separada para aparecer diante do rei. Esse desfile não demorou uma semana, demorou meses e muito tempo. Todas as moças passaram, tanto do seu reinado, quanto também as moças hebreias. Mas tinha uma moça, por nome de Esté, sua família havia se acabado, foi criada simplesmente pelo seu primo, que se chamava Mardoqueu. Em algumas traduções, Mardocai. Porém, Mardoqueu sabia que Esté era a moça mais linda do reino, mas por ser escrava, ela não colocou no seu coração em participar do concurso de beleza. Mas seu tio investiu nela, deu nela um voto de confiança e disse: minha maravilha, aproveita a oportunidade com a beleza que tu tem. Eu creio e eu confio que tu pode ser rainha do reino de Assuero. Aí, segundo a Bíblia, chegou-se o dia, todas as moças passaram e foram reprovadas das 127 províncias, que era dividida por 10 turnos, até que passou o vilarejo dos escravos, as hebreias, sim, as cativas, aonde estava Esther. Esther se banhou, passou diante do eunuco, colocou uma bela roupa, um belo perfume, foi para a banheira da esmirra, saiu toda perfumada. O rei está diante do seu trono, olhando para as belezas. Quando Esther desfilou diante do olho do rei Assuero, bateu o joelho, velhote, estremeceu no trono. Nunca viu coisa mais bela igual aquela. E ele disse: prepara essa aí, essa será minha rainha. Não quero saber de que país é ela, não quero saber de que nação é ela. Deus criou uma situação para que Esther se tornasse rainha. É o que eu preguei na parte da manhã, na manhã missionária. Tem algumas coisas que Deus cria, infelizmente é assim. Uns tem que se acabar para outros aparecer, uns tem que se esborrachar para outros aparecer. A rainha Vasti não aproveitou, perdeu. Aí Deus disse: vou dar para Esther a minha serva, a minha cativa, a minha escravazinha, a bichinha tão pequenininha, ninguém dá nada por ela, ela nem se considera que é a mais bela, e ela nem sabe que eu vou levantá-la para ser uma das maiores rainhas desta terra. Prepara-te, Esther, porque eu tenho algo na tua vida. Deus está me vivendo aqui nesta noite. Eu não sei se você está conectado na minha mente, ou se você está infectado pela palavra, mas se você estiver recebendo o mesmo conteúdo que eu estou, você está entendendo que o que Deus tem com você não vai ser jogado fora. O tratado de Deus a teu respeito passará aos céus e à terra, mas o que Deus tratou contigo não vai cair por terra. Quem crer, levante a mão e dá uma glória gostosa a Jeová. Não vai cair por terra. Esther agora vence o concurso de beleza. Quando Esther venceu o concurso de beleza, durante 6 meses, Esther se banhou numa banheira de esmirra com os melhores perfumes. 6 meses depois, Esther foi preparada de pele, sua pele ficou toda perfumada. Segundo os historiadores, diz que quando a moça ficava 1 ano sendo preparada na esmirra, nos melhores bálsamos de perfume, quando elas passavam na rua, exalava um cheiro tão sobrenatural, que quem estava cavalgando em cima dos seus cavalos caía com a sua boca na terra e dizia: que cheiro tão belo que é esse. Era a beleza da Esther, cheirava bem. Esta é a beleza da igreja. É isso aí que o mundão olha para a igreja e diz assim: eu não entendo como é que essa crente é tão bonita. É a glória de Deus na vida dela. Como é que esse crente é tão bonito? É a glória de Deus na vida dele. Satanás está de olho, vai cair do cavalo, vai ter que arrastar o nariz aos teus pés, e tu não vai ceder para ele, porque tu já recebeu a bênção de Deus sobre a tua vida. Caíam e se humilhavam na beleza da Esther, mas precisava o tempo certo para ela se apresentar diante do rei. Dia certo, nem certo, oh meu Deus do céu, para se apresentar diante do rei Assuero. No período em que Esther ficou no preparatório do banho, a Bíblia diz que 2 homens, cujo nome se chamava Bidipé, o outro se chamava de Teres, levantaram-se contra o rei Assuero para tirar a sua vida. Foi uma conspiração. Naquela conspiração, a Bíblia diz que Mardoqueu ficava sempre à porta do rei, escutou o dito da morte de Assuero e contou, e a notícia chegou dentro do palácio real. Quando a notícia chegou dentro do palácio real, agora o rei dá ordem para matar a Bigitanha Teres, os seus mordomos de confiança. Naquele dia, um homem por nome de Amã foi levantado em 2 cargos. O primeiro cargo, mordomo oficial. O segundo cargo, ministro do reino. O rei pegou seu anel e colocou no dedo de Amã: tu és o primeiro ministro. Abaixo de mim é você. Quem manda aqui quando eu não estou é você. Quem faz aqui quando eu não estou é você. Você é o que no reinado Amã recebeu as maiores glórias que um homem pode receber. Mas quando Esther saiu do seu banho para se apresentar diante do rei, o rei autoriza que a coroa real seja colocada sobre a sua cabeça. Mas era necessário um período para que ela se apresentasse ao rei, até que os dois comungassem no mesmo sentido e ele viesse coabitar com ela. Naquele período agora, Amã se levanta. Quando Amã recebeu o anel, Amã começou a caminhar nas ruas e todo mundo que via Amã dobrava seu joelho e dizia: esse é o homem que o rei se agrada, esse é o homem que o rei se agrada. Todo mundo se curvava, todo mundo se prostrava e homenageava a grandeza de Amã. Alisava o seu anel e Amã se sentia o maior da história. Mas quando Amã passou diante de Mardoqueu, Mardoqueu, do jeito que estava, ficou. Estava deitado, deitado, ficou. Estava de pé, ficou. Estava sentado, sentado, ficou. Aí uns amigos de Amã disseram: Amã, está havendo algum problema? Amã disse: qual é? Tem um homem aqui que não se dobra diante de você. Todo mundo aqui se dobra, todo mundo aqui se curva, mas sempre Deus levanta um doido, maluco, que não se dobra e não se curva. Todo mundo está se abaixando, todo mundo está cedendo. Aí aparece um como se fosse um fantasma. Alguém chega e diz: isso aí é louco, todo mundo está indo no caminho só e ele vem na contramão. É assim que Deus faz. Você não vai se dobrar, você não vai se curvar, você não vai abrir suas guardas. Vão ter que engolir do jeito que você é, vão ter que te aceitar da maneira que tu és, vão ter que te receber do jeito que Deus te fez. Estão dizendo que não vai, mas vai. E se levantar projeto contra você, pode preparar. Tem milhares e milhares de anjos pelejando pela tua vida. Não vai dar certo, não vai dar certo lutar contra a tua vida. A palavra de Deus nos diz: quem tentará contra o ungido do Senhor? Quem se levantar contra você está se levantando contra teu Deus. Quem se levantar contra você está se levantando contra o teu Senhor. Quem se levantar contra você vai comprar uma guerra com o dono da tua chamada. Deus não vai deixar barato isso aí não. Te humilharam, te pisaram, te quebraram, te moeram, falaram mal de você, pegaram o teu nome, fizeram chiclete, mandaram pra lá, mandaram pra cá. Pode preparar, se precisar matar, Deus vai matar. Se precisar arrasar, Deus vai arrasar. Mas ninguém vai mexer mais com você. A partir de hoje, Deus vai te cercar de fogo por dentro e de fogo por fora. Levante a tua mão e recebe o que Deus te dará aqui. Oh, bendito é o nome do Senhor. Momento de percas, momento de danos no cativeiro, mas vai haver avivamento do cativeiro. Está lá Amã, grandão, poderoso, todo mundo se dobrava e dizia: Amã. Passou de novo perto de Mardoqueu. Mardoqueu ficou igual Sadraque, Mesaque e Abidenego. Olhou na cara dele e disse: menos eu. Vai haver sempre um que Deus vai levantar para não se dobrar. Alguém disse: faz um livro, arruma um esquema, assina as cartas, pede para o rei carimbar, inventa uma calúnia. Por causa desse judeuzinho aí, inventa uma calúnia. Diz que é o povo dele que está contra o rei. E aí, em vez de a gente matar ele, mata todo mundo com uma paulada só. Correto? Gostei, correto. Fez uma cartona bonita, lavrou, arrumou os portugueses. Isso é, tá perfeita. Quero ver escapar dessa aqui. O rei deu uma lida e disse: é, se levantou. Não quer obedecer? Não quer. Uhum. Assine o dia da morte. Decreta aí o dia da morte. Dia tal. Dia da morte marcada. Dia da morte registrada. Você sabe o que é ter o dia da morte marcada? É ter dias contados sobre a ameaça. Escute o que eu vou dizer. pode marcar o dia, pode marcar em a hora, pode até registrar em cartório, carimbar. Eu quero ver acontecer. Eu duvido se Deus vai deixar acontecer. Eu ponho a minha cabeça na guilhotina se isto aconteceu, o que fizeram contra você. Pode fazer. Quando chegar no dia, Deus vai descer na terra. Mas vai fazer uma bagunça na mente do inimigo. Sempre foi assim. Na época de Josafá, os moabitas e os amonitas marcaram o dia de despertamos para matá-lo. Deus mandou um anjo no meio, um anjo contra, pediu a mente de todo mundo, metia a espada de novo. Diga para quem está do seu lado, Deus vai confundir o inimigo. Decretado. Quando Mardoqueu viu a carta no pó, Mardoqueu caiu no pó. Pegou um saco, entrou dentro do saco, pegou cinza, jogou na cabeça e disse, ai meu Deus, agora a casa caiu. Tudo por minha causa vai matar eu e além de tudo meu povo. Deus disse, Mardoqueu, pois não? Tu não lembra de Esther, não, Mardoqueu? Manda uma carta para ela e diz o que está acontecendo. Quando ele está escrevendo, as moças de Esther passam na porta e vê Mardoqueu. Ele diz, ei, Mardoqueu, por que você está assim? Disse, ah, vou matar meu povo, vai me matar, é povo da rainha Esther. Fala com ela para interceder diante do rei. Chegaram, contaram para Esther. Na primeira do dia, Esther disse, não, não tem nada disso acontecendo. Ela nem chegou a acreditar. Disse, vai lá, pergunta, manda ele se vestir, colocar uma roupa. Isso aí não é jeito de querer viver. Quando chegou, ele está assim. E diz para ela, que o meu povo é o povo dela. Se me matar, mata o povo e mata ela. Manda ela dar o escudo dela. Como? Fala para ela jejuar 3 dias e 3 noites. Cair de joelho e orar. Arma secreta de Deus. Quando a mulher cai de joelho, não tem inferno que suporte. Cai de joelho. Tudo deu errado hoje. Aí você deita e diz, amanhã vai dar pior. Não vai. Quando tu acordar, um novo horizonte vai brilhar na tua história. Mudará. Se tu crer, levante a mão, glorifica a Deus. Recebe a palavra que Deus dá na tua vida. Deus está falando sério com alguém aqui. Já entregou os pontos, está dizendo que não vai mais continuar. Não entrega! Ah, macheira, sura, manda, candaraia. Esté ouviu e disse, fala para ele que eu vou jejuar 3 dias e 3 noites com as minhas moças. Diga para ele que eu não tenho condições de me apresentar diante do rei, que não é dele. Se eu me apresentar fora do tempo, eu vou morrer. Só que quando Deus entra no projeto, ele não é como um homem que diz que não pode mudar a lei. Ele muda. Ele muda. Quando ora e jejuma, o rei ia matar, não vai matar mais, isso é. Ao contrário, quando ele vê você depois da oração, ele vai te enfeitiçar todinho com você. Esse, avisa para Mardoqueu que eu vou me apresentar. O rei está no trono, todo moribundo, ainda com saudade da Vasti. Quando Esther rasgou de porta fora, ele estava com o cetro do lado. Deus bradou e disse, levanta o cetro. Essa não morre. Levante. Aí ela se curva. Vem aos pés dele e beija. Sim, senhor, meu rei. Ele, levante que tu és a minha rainha. Levanta. Fala-me o que tu deseja que eu te darei até a metade do meu reino. Fala. Eu quero pedir para o senhor marcar um banquete comigo. Eu quero marcar, aliás, o senhor Marquês, que eu quero o senhor comigo, Amã, seu amigo, primeiro-ministro, à tarde, e amanhã um banquete real. Sim, senhor, manda anunciar, forma o banquete, anuncia o dia presente, passa pelo primeiro instância do primeiro banquete, que era simplesmente conversa vai, conversa vem. Ela conta para ele algumas coisas. O banquete superior amanhã, toda a cúpula real. O rei deita-se na sua cama. Quando ele deita, fecha os olhos. Uma hora, duas horas, Jeová entrou lá e disse: coloca uma agulha no olho dele, que ele não dorme hoje. Ei, guarda, eu estou afim de dormir, não estou conseguindo. O que é que vocês têm aí para me contar de história para eu dormir? História para eu dormir, é? Vamos me trazer uma história excelente. Vai lá na prateleira, o guarda correu, chegou lá na divisória, nas leituras do rei. Aí o guarda viu lá uma história, dia tal, mês tal, Big Tan Pérez tentou tirar a vida do rei. O rei só não morreu porque um dedo duro entregou. Mardoqueu, eita, essa história vai ser boa. Leia que eu quero dormir, vou até ficar pra ser de lá, pode ler. Dia tal, Big Tan Pérez ia matar o rei. É, eu me lembro, gostei, eu ia morrer nesse dia. Por que quando morri? Fala aí, mostra aí esse negócio aí. Eu nunca vi isso aí. Porque Mardoqueu avisou ao rei. Isso o quê? Quem é esse aqui? Fala o nome dele. Mardoqueu avisou o rei. Isso quer dizer que o senhor só não morreu porque alguém entrou na sua história por nome de Mardoqueu. Me diga o que foi que alguém fizeram com ele. Deram carro, cavalo, jumento, boi, fazenda. E ninguém deu nada. Aonde é que ele mora? Ele fica na porta aí da entrada todo dia, sentado, deitado, de pé. Manda me chamar, Amã. Eu estou sem sono. Amã, Amã. Pois não. O rei está te chamando. Amã se levantou, se apresentou. Fale-me, minha excelência. Ele disse: Amã, não consegui dormir. O que você faria com um homem que o rei se agrada? Amã já tinha um anel. Ele disse: pega o seu cavalo, o seu carro importado. A mãe estava doido para andar no cavalo do rei, ó. Pegue a sua coroa, que fica aqui muito brilhosa na sua cabeça, não combina mais, e coloque na cabeça do homem que o senhor se agrada. A mãe deu uma olhada para o colega e disse: só eu que agrado o rei aqui. Já, pois é, meu filho. Manda arriar meu cavalo. Pega o meu vestido mais bonito que tem dentro do meu guarda-roupa. Aquele que quando passa na rua todo mundo treme. Lio fino que parece ouro. É hoje que eu vou desfrutar. Pega o melhor sapato. É um cromo alemão que vem lá das galáxias. Põe no pé. Aonde está? E o senhor vai dar para quem? O senhor vou dar para o homem que o rei se agrada. A mãe já deu um abraço nele e disse: eita, muito obrigado. Não. E quem é? Pega aquele que está lá na porta com cara cheia de cinza, vestido de saco de mochila velha. É tempo de sair da porta, vestido real, calçar sapato novo e colocar a coroa na cabeça. O tempo da tua vitória chega! Levante os dois braços para o céu. Diga bem alto: é tempo de sapato novo. É tempo de vestido novo. É tempo de coroa nova. Sapato quer dizer autoridade. Diga bem alto: Deus me dará autoridade. Vestido quer dizer que Deus vai te abençoar de todos os lados. Diga: a vitória virá completa. Coroa quer dizer respeito. Olhe para quem está do seu lado e diga: todos vamos respeitar a partir de hoje. O tempo de Deus se exaltar na terra chegou. Só quem crê, levante a mão, abre a boca, santo, adore o nome do Cordeiro. Juramando mim de laixe, juramando mim de laixe, Comando o mundo errai, assume na gente. Levante a mão, fecha os seus olhos. Canto mim de vai su, canto mim de vai achai, lai chou conto mim vonai, Líbia, nai chui, demai, anda, canta, manto, come, nebe su, anda, nai, canto in de raia, la chu candéria, sendo, ando minda lai chou mim de raci, implai continto mim do masse, rapando com budu guinaiantu, raicho, quindiria, Fergue do minha raia, lá ainda momi candanai, anda canda mantundundanda, rabando minde raici, ando canto sapato indeinai, undai, naito, naito, naito, laipo, pupai, chei condaixi, andai, naito, mindeina, anda canto nubitaia fé, andi nu canto, candai cando, anda comini candai, andai su, assim diz o Senhor dos exércitos. Nesta noite, honra sobre a tua vida, glória sobre a tua caminhada, derrota dos teus inimigos, pode a glorificar. Hoje é o dia da tua vitória. É na glória de Deus aqui, quantos estão sentindo a glória de Deus aí? Tenha liberdade de adorar, tenha liberdade de exaltar, glorifica o nome do Senhor, receba línguas estranhas sobre a tua vida. Eu vou partir para o encerramento do sermão. Mardoqueu! Chega de cinza na cabeça! Mardoqueu! Chega de cinza sobre a cabeça, Mardoqueu! A vida não é só chorar não, Mardoqueu. Teu tempo vai chegar também, Mardoqueu. O rei disse para Amã, ei, pega o meu melhor vestido, dê um banho bom em Mardoqueu. Mardoqueu nunca soube o que é banheira real. Coloque ele na banheira real, na hidromassagem real. Quando ele deitar, vai dar uma massagem real. Faça a barba, corta o cabelo, faça a unha, arruma aquela unha feia, pega o meu vestido do Oca, aquele vestido que eu só uso nos encontros de grandes clássicos, coloque nele, mas aquele bem molinho sim, aquele mais mole, que é, parece prata, é igual aquelas irmãs que gostam do vestido do Oscar, já viu como é bonito, aquele negócio brilhoso e vai, Coloque nele. Quando ele der um passo, aquilo vai reluzir na cara do inimigo. Pega a minha coroa. Tenha vergonha, não. Põe a minha coroa em caixa da cabeça dele. A mãe deu uma olhada, calou-se. E disse, mas o senhor tem certeza que é para ele, não é para mim, não? Rapaz, é para ele. A minha coroa não dá nessa cabeça tão grande que a sua. A minha coroa só vai servir na cabeça dele. O que Deus preparou só vai caber na sua vida. É seu. Chegou a mãe. Levanta, Mardoqueu. O guarda dá um chutão. Ei, fala direito com ele. Ele agora é o primeiro ministro. Pelo menos por um dia, mas é o primeiro. Fala direito. Levanta, Mardoqueu. Mardoqueu, quando deu uma olhada, ele... Ai, ai, Jeová, me livre. Olha quem está me chamando. Vai me matar. Levanta, eu não vou te matar, não. Ih, o que você quer comigo? Vamos para a banheira real. Para onde? Banheira real. Vai me afogar lá, é? Não. O rei mandou você tomar banho na banheira real. Quando Mardoqueu viu aquela coisa toda, ele disse, eita, é aí que o crente aí tem que fogar, irmão. É, fica, compra um carro novo e fica todo tímido. É, irmão, é uma descinha aqui. Deus me deu. Não, irmão, entra dentro. Acelera. Aquele ponteiro lá é pra... Vum, vum, vum. Foca o pé naquilo lá, envenena o motor, irmão. Fica andando 10 por hora. Não. Desfruta. Deus está te dando. Desfruta. Desfruta. Desfruta. Não guarda tesouro na terra que acaba. Desfruta da bênção. Tu não sabe como é gostoso. Aí preparou. Quando entrou ali. O vão. E aí? Vem me lavar, mano. Anda. Vem. Eu sou o primeiro ministro, vai ter que lavar comigo. Direito. Massagem e tudo, é. Completa. Barrinha. Direito, cuidado, viu? Meu nariz. Traga os peitos. Fogando. Cabelo. Gostou, Ana? Gostou não? É, eu gostei. E agora? Lá vem um cavalo real. É. Cavalo pangaré, você sabe como que é? Já viu o machado de cavalo pangaré? Tudo um passo, dois, cavalo real. Ainda brinca, ainda vai. Quando o Mardoqueu viu aquilo lá, disse, ai, mas eu vou dar uma carreira muito grande. Isso aí pra mim é uma mercedinha. Na hora de subir no cavalo, o guarda foi pegar. Aí o outro disse, você, mas você tem que colocar ele lá em cima. Não, mas o sonho era meu. O sonho é dele. Sonhar, todo mundo pode sonhar. Quero ver cumprir. Agora você tem que pegar ele e colocar em cima. O teu inimigo vai passar pelas piores humilhações que já fez você passar. Ele te humilhou, te desprezou. Só que vai chegar teu tempo também. Quantos recebem esta palavra de Deus aqui? Vai chegar teu tempo também. Pegou. Agora pega direito. Primeiro ministro tem que pegar para não quebrá-lo. Ele está intocável. Está igual porcelana. Ai. E a porta? Mas tem que humilhar. E a porta? A gente não passa a porta. Aí eu imagino mais do que eu pulou nas costas e na cabeça dele. Chegou minha vez. Cabeçudo. Foi no cavalo. Aí a mão, guarda, pega a corda e puxa aí. O guarda, puxa nada. É você que tem que puxar. Não, mas eu sou o do anel, mas o anel ainda está no seu dedo, põe o dedo dele. É você que pega a corda. Pegaram a corda. Dá pra ele. Toma aí, mano. O que é que eu faço? Tá puxando o cavalo. Como assim? E sai gritando na rua. Um, dois, três. Quem é o homem que o rei se agrada? Tem certeza absoluta, vai! Um, dois, três. Que alto, que negócio é mistério grande. Quem é o homem que o rei te agrada? É aquela turma do Oba-Oba. Mardoqueu, Mardoqueu. Vai chegar teu tempo de ficar por cima, irmã. Vai chegar teu tempo, irmão. Tu não é capaz de Satanás, não. Chegou o dia de Deus te exaltar. Deus está me usando aqui nesta noite diretamente para você. Pode agradecer, porque o dia da tua vitória chegou. Ainda esta semana, tu verás o resultado de Deus na tua vida. Creia! A mulher de Amã se chamava Zeres. Aí a colega de Zeres: Ó, lá vem Amã, o homem que o rei sagrada. Aí Zeres: é meu maridão, Amã. Aí a outra disse: não, não estou escutando nada de Amã. Estou escutando assim: eu. Não, é meu marido que vem lá. Olha lá, na frente do cavalo, puxando o cavalo. Você acha que meu marido nunca vai gojar cavalo? E a outra dizia: uhum. Pode acreditar, ele mesmo. Não, ele está em cima. Rapaz, dá uma olhada, seu marido tem a cabeçona, o outro diz: não, olha lá. Se fosse a mãe, estava lá, mãe. E o que foi que aconteceu? Deve ter mudado o nome dele. Meu. Ela vai vir a primeira esquina, a segunda, a mulher de Amã com o doião, só para ver a mãe em cima do cavalo, pular em cima e dizer: vamos embora, meu maridão. Quando ela olhou, o povo: Mardoqueu. Aquilo foi igual um punhal no coração dela. Ai. Ele mesmo. Uhum. Mardoqueu, meu marido, embaixo que cheque. Quem estava em cima desceu, quem estava embaixo subiu. Aleluia. Aleluia. Meu Deus! A mãe deu uma volta, fez bolha no pé. Foi deitar, deram, beijou ele. E aí, meu marido, a casa caiu do seu lado. Eu te falei que não era para mexer com os judeus. Quem mexe com esse povo, depois arruma uma encrenca. Não, isso aí só foi um relance. Amanhã eu vou almoçar com a rainha, banquete real, primeiro-ministro, autoridade máxima. Amã, rei e rainha. Amã, rei e rainha. Uhum. Você não sabe que isto é vai fazer. Antes dela entrar no banquete, Esté entrou, se apresentou, o rei já... Toda vez que dela se manchava. Ai, que coisa linda. Ontem eu te dava metade, hoje eu te dou todo o reino. Me diga o que é que você quer. O senhor sabe que tem alguém conspirando contra meu povo. Quem é seu povo? Seu povo é judeu. Judeu? Tu é judeu desse povo. E quem é que está conspirando? Teu melhor amigo, ministro Amã, está tentando matar meu povo. Se matar meu povo, vai matar Mardoqueu, o homem que tu se agrada. Mardoqueu, matar. Vai me matar. Matar minha rainha, a minha chululuzinha. Quem é esse demoniado? Quem é esse cão? O rei envenenou. Quando o rei envenenou Amã, doido, chegou atrasado, bateu na porta, a porta abriu, ela olhou e deixou ele lá. É a mão. Ele chama! Ai, meu Deus! Tu tá querendo matar meu povo! Mas o povo da minha mulher, a minha rainha, Mardoqueu, o homem que eu mais gosto aqui no reinado. Não, eu não queria não. É que creme cate é tomate, tomate não é cebola, cebola não, e não é carne, não é jumento. Não, tu queria matar, eu não queria não! A rainha fez a bagaceira, virou as costas e se vire. Quando ela foi entrar no quarto, ela mandou um olhar e só que eu fui nos pés dela. Ele estava com tanto azar que quando ela foi sentar na cama, ele foi ajoelhar nos pés dos braços dele, abraçou as pernas, deu um rodo nela, ela caiu, ele caiu em cima dela. O rei disse: meu Deus! Não estou acreditando no que eu estou vendo, ele quer abusar da minha rainha! Os inimigos diziam: rei, ele fez uma forca na casa dele. De 50 côvados. O rei disse: para quê? Para matar Mardoqueu. E também na casa dele, na frente da família dele, na cara de todos os projetos dele. Arranque ele da minha presença. E o que é que nós vamos fazer? Pendure ele na mesma forca de Mardoqueu. Forca não é para pescoço de Mardoqueu. Vai caber na cabeça dele a forca. Para a cabeça de Mardoqueu é a minha coroa. É os meus animais, é a minha riqueza. Grudaram a mão. Quando chegou na casa a esposa de Amã: vem, mas tão cedo, acabou assim esse negócio? Eu vou morrer. Quê? Tá com dor de dente? Não, eu vou me curar lá. Ah, você tá indo pra validar? Ah, você vou levar o papo de mim. E o que é? Ah, vou fazer sua barba? Pior. Vai desconectar o cabeção para fora e o corpo para baixo. Eu vou morrer. O tempo da tristeza chegou. Zeres baixou a cabeça e disse: eu te falei que não era para tu tocar no povo que se chama judeus. Quem tocar em você tocou no próprio Deus. Deus me usa nesta noite para te dar uma palavra de ousadia diante dos teus inimigos. Receba ela, porque a partir de amanhã, segunda-feira, a história de muitas pessoas aqui vão ser mudada. Quem estava embaixo vai ficar por cima. Urabam, o comandar, e alô, Antoni. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua querida irmã. Diga para ele: o dia da nossa exaltação chegou. Levante as mãos unidas para o céu, para o céu, para o céu. Só se você crer no que Deus está falando. Abre a tua boca, santo. Dá glória ao nome do Cordeiro. Chegou, mulher! É tempo de Deus! É a hora de Deus na tua vida! Receba o que Deus te dar agora! Receba esta palavra! Receba esta profecia! Receba esta orientação de Deus! Deus está usando meus lábios para falar contigo! Não tema nessa terra! É Deus que está te dizendo! Tu estava no solo! Chegou a hora de tu ser levantado na terra dos viventes! Quem te viu, quem te vê, é o teu tempo! Chegou! Recebe o que Deus te dá, recebe o que Deus te dá, recebe o que Deus te dá, irmã, recebe o que Deus te dá, irmão, recebe a exaltação de Deus agora. Lai, mai, sou me candaraba, sou me candaraia, tudo da japa, tuca e chema, raia, oh aleluia. Oh aleluia, oh aleluia, vai haver fartura dentro da tua casa, vai haver fartura dentro da tua casa, tu não vai precisar pedir emprestado, Deus vai multiplicar teus bens, tu não vai precisar pedir agiota, Deus vai multiplicar o teu dinheiro, pode preparar-se para receber, as portas se abriu para você, receba a partir de agora a palavra que Deus te dá, se tu pode dar glória, dá glória, se tu pode dar aleluia. Aleluia, aleluia. Você não pode falar em línguas estranhas. Comece a falar em línguas estranhas. Adore o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Cadê os crentes que vêm adorar? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Olha só, olha só, olha só que coisa linda. Já tem lágrimas sendo derramadas. Não é lágrima de tristeza. Não precisa ficar mais triste. É lágrimas de alegria. Canta em mistério, porque o dia de cantar chegou. Recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória, recebe vitória. Recebam, recebam, recebam, recebam. Levante as mãos para receber. Receba, receba. Feche as mãos, recebe, alcança, toma posse, mergulha, entra. Ora manda, manda lá e Ora manda la mandarai. Ora mando ninguém na laixa. Candai so. Candai so minaiti. Canto uma nai. Canta mas pergi. Lubria nai que eu me saia. Canto me de for. Lai que eu me faço. Que nem canto nubi teia nei. Ei, amai. Que purilei vossai chemi. Tem um vale piova vais lá e seplou. Seplou, trai, coput, merrou. Pulei, vossai, assei. Mandou, vossai. Sou, nu, comundei. Na munte, mofar, sai. Sou, sou, cantou. La pol, nemigo, mandiá. La mando do mandei, semindo handai, de ia mazerra su, ai, ei, comunei, tu capo, tu candei, mazai, nubia, ade paste, nebia su, nebia nai, sou, nai, jo, blow, play, play, blow, play, blow, pas nai, sindigia, sindigio hanai, onda camina rastiri a raste, digi a meio manto, nanto gomi me réu, lobe mais tomine maste, com pontuia manto nevia, subia, tevia, flasui, floria, sublimei, clampura, reclopossu, libia nei, se, nai, nai, nai, mominei, eis que nadia, nubito, hoje mesmo, quanto na minha fé, te darei. Ai, Neis, Nébia, Óbia, Luz, Lei, Chei, Lube, Neis. Ai, era filha, cantara, marrai, busca, leva, leva, leva, nai. É que anda na macaia, Nébia. É que falo neste lugar. Leva lá baixai. A glória é minha. Não queima. Leva a suíbia com a nai. Leva lá baixai. É que anda e canta na macaia. É de calamaçu. Libera o mistério. Leva lá baixai. É que sou Deus. Ama a suíbia com a nai. Neste lugar. E por onde envia. Não queima, eu serei contigo, eu serei o Deus que falo aqui e falo em todo mundo. Ela baixou, me canta, ela mais. Ei, me iluminei, mamãe, luminigue, mamãe, luz, faço grandes coisas hoje no meio do meu povo, lumini, lei, cão. Lu, povo, pai, tu, pico, pai, toma. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Comece a receber poder. comece a receber poder, comece a receber poder, comece a receber poder, comece a receber poder, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, eis aí a vitória, presbítero Anderson, eis aí a vitória, doutor Cleiton, é assim que ele faz, é do pó para ser. Una lana da xandaraia, una canda xandaraia. Começa a batizar com o seu Espírito Santo. Agora, agora, agora, cadê os crentes pentecostal? Cadê os crentes pentecostal? Coloque-se de pé adorando ao Senhor. Coloque-se de pé adorando ao Senhor. Levante as mãos para os céus. Coloque-se de pé adorando, adorando, exaltando, bendizendo, glorificando. É hora de poder. É hora de avivamento. É hora de adorar. É hora de receber. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar. Sai lugar, sai lugar, sai lugar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Comece a receber poder. Vocês que me escutam aí atrás, recebam, recebam. Aqueles que me assistem pelo telão, recebam, recebam, recebam, recebam, recebam. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, a glória de Deus está manifestando aqui, a glória de Deus está descendo aqui, quem está sentindo, adore o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, dê um abraço na sua irmã, dê um abraço no seu irmão, confraterniza com ele hoje, a bênção que Deus te dá, abrace a sua irmã, abrace seu irmão agora, abrace ele, abrace ela, abrace ele, abrace ela, profetiza para ele, profetiza para ela agora. Irmão! Oh, meu Deus! Irmão! Vocês desse lado aqui. Estenda as mãos para cá, assim. Vire. Vocês desse lado aqui, estenda a mão para lá. Coisa linda. Está aqui na ministra, não. Isso aqui é transferência de poder. Para quem quer poder. O crente que estiver mais próximo a você, coloca a mão direita na cabeça dele. Coloca na cabeça dela. Diga para ele, eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo a exaltação de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo. As portas estão abertas sobre a tua vida. Diga, eu profetizo a falência do inferno e a vitória nossa em nome de Jesus Cristo, o Rei. Que gostoso, que maravilhoso, como é bom, estou sentindo, estamos recebendo. Canta, Nogueira! Aleluia! O dia é hoje, a hora é agora, irmão. É o fim do cativeiro, hoje a libertação. Não tem mais dedo nem faraó para lhe perder. Se Jeová vai na frente, por que temer? O mar comercial, irmão, deixa faraó com Deus. O compromisso do Senhor é com os hebreus. Fica na quadra e acende, ele ia do mar. Ele para o sol e retém a lua. Ele cruza em alta e a lua. A vitória é sua, porque quem peleja é Jeová. Quem peleja é Jeová. Vida na forma de ascente, ele ia do mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele põe o leão pra jejuar. Acredite, a vitória é sua, porque quem tem peleja é Jeová. Quem peleja é Jeová. Irmão, a sua angústia, o Senhor vai por um fim. Caiu a muralha porque Deus determinou assim. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez. Quem já abriu o mar vermelho, abre outra vez. Quem deu a vitória a Gideão, trouxe a bênção pra você. Se Jeová vai na frente, por que temer? Entra na forma de ascente, ele ia do mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele põe o leão pra jejuar. Acredite, a vitória é sua. Porque quem peleja é Jeová. Quem peleja é Jeová. Vida na forma de ascente, ele ia do mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele põe o leão pra jejuar. A sede de a vitória é sua. Você que deseja é Jeová. Quem deseja é Jeová. Entra na forma de acende, ele é o mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele põe leão pra jejuar. Acredite, a vitória é sua. Porque quem deseja é Jeová. Quem deseja é Jeová. Entra na porta de acende, ele é o mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele põe leão pra jejuar. Acredite, a vitória é sua, porque quem deseja é Jeová. Quem deseja é Jeová. Entra na forma de arte, ele abre o mar. Ele para o sol e detém a lua. Ele poderá pra jejuar. Acredite, a vitória é sua, porque quem deseja é Jeová. Quem deseja é Jeová. E pela porta de acende, ele abre o mar. Só quem crê que valeu a pena. Abraça quem está do teu lado. Abraça quem está do teu lado. Diz bem alto: ganhamos mais uma. Diz bem alto: ganhamos mais uma. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aonde está a primeira alma que quer aceitar a Cristo como Salvador? Aonde está um desviado, um afastado, alguém que está fora da presença de Deus? Saia do seu lugar, venha depressa. Hoje é dia da virada do cativeiro. Avivamento em pleno cativeiro. Fogo, aonde está a primeira arma para o Senhor? Venha depressa, irmão. Não saia, por favor. Até o último aviso, escute. Meus muito obrigado. Agradeço a todos vocês a participação e a todos que ouviram a mensagem de Deus e estão levando para sua casa, como eu também estou levando, a bênção de Deus. The wonders of